Panorama Agrícola para 26 de setembro de 2014, sexta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, nós estamos abrindo para você o programa de 26 de setembro, hoje, sexta-feira, lua nova. Na mesa de som está o Eduardo Maier, que envia o seguinte ditado: os frutos da vingança são amargos. No programa de hoje você confere uma dica para controlar o diabetes. No noticiário, mais crédito para o jovem rural. E o boletim do SC Rural fala sobre os 30 anos do Microbacias em Santa Catarina. Ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br e participe aqui do nosso programa. Você assiste domingo ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã na Parabólica, canal Terra Viva, e na Sky, canal 104. Dica do dia. Três passos para ajudar na prevenção ao diabetes, informa a revista Despertai. Alimente-se de forma saudável, faça exercícios e faça exames com frequência, principalmente se você fizer parte de um grupo de risco. Faça o exame de seu nível de açúcar no sangue. É hora das notícias. O Ministério do Desenvolvimento Agrário está ampliando o acesso da juventude rural ao PRONAF. Agora podem acessar a linha de crédito os jovens que há mais de um ano cursam ciências agrárias ou veterinária em instituições de ensino superior. Também podem acessar os recursos aqueles que tenham participado de cursos de formação técnica, como o Pronatec ou o Programa Nacional de Educação no Campo, Pronacampo. A outra mudança diz respeito ao número de operações que cada jovem pode contratar. Agora podem ser concedidas até 3 linhas de financiamentos para cada beneficiário. Antes era apenas uma operação. O limite por jovem é de até R$ 15.000 em cada operação. E os encargos financeiros são de 1% ao ano, prazo de pagamento de até 10 anos e 3 anos de carência. As inovações contribuem diretamente para o desenvolvimento da agricultura familiar, já que mais jovens podem acessar os financiamentos e um maior número de operações poderá ser efetuado pelo mesmo jovem, facilitando assim a sucessão no campo. Podem acessar a linha de crédito jovens com mais de 16 anos e até 29 anos, integrantes de unidades familiares que apresentem a declaração de aptidão ao PRONAF ativa. Jovens que tenham participado de curso ou estágio de formação profissional definido pelo MDA. Jovens que tenham orientação e acompanhamento de empresa de assistência técnica e extensão rural. Jovens que tenham concluído ou cursam o último ano em escolas técnicas agrícolas de nível médio. E jovens que tenham concluído ou estudam em centros familiares rurais de formação por alternância, que intercalam a formação técnica do aluno em sua propriedade com a formação teórica geral na escola. Essas as novidades do MDA para o acesso do jovem rural ao PRONAF, ao crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. E agora, as informações do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. No mês de dezembro, o programa Santa Catarina Rural e o Banco Mundial vão promover um evento para lembrar os 30 anos dessa parceria a favor da agricultura familiar de Santa Catarina. O SC Rural começou em 1984 como Microbacias 1. Quem traz detalhes da evolução desse programa é o presidente da EPAGRE, Luiz Ademir Reisman. 30 anos que a EPAGRE, a Caresc, a Impasque estão fazendo história, uma história muito forte, do diferencial na nossa agricultura. Começou com o Mico Bacias 1, onde nós começamos a fazer, e os mais antigos lembram disso, que graças a Deus, o nosso agricultor tem uma boa memória, graças ao bom Deus, e ele lembra muito bem quando começamos a fazer plantio direto, curva de nível, ensinar como fazia, cuidar da terra, cuidar do solo. Depois veio o Mico Bacias 2, onde nós tivemos o cuidado de melhorar a propriedade do agricultor, ou seja, melhorar a casa do agricultor, o saneamento básico do produtor, treinar o produtor a trabalhar em associativismo, em cooperativas, em associações, e agora o SC Rural, culminando com isso, onde nós estamos com uma previsão de mais de 540 pequenas agroindústrias, ou seja, pequenos negócios, bons negócios, para fazer aumentar a renda do produtor aí na ponta. Porque uma coisa é certa, agricultor sem dinheiro no bolso é igual saco vazio, não para em pé. Só que o agricultor não cai, não é que ele cai, ele vai para a cidade. E quando ele for para a cidade, os problemas são cada vez maiores. Então, é nossa obrigação, é nosso desafio, é o nosso dia a dia na Epagre, é cada vez mais buscar alternativas para que o nosso produtor permaneça lá com galhardia, com orgulho, com satisfação, com dinheiro no bolso, respeitando todas as caracterizações sociais e também todas as questões ambientais lá existentes. Por isso que nós estamos perto de você, agricultor, perto de você, agricultora, perto de você, filho do agricultor, para buscar alternativas que cada vez mais busquem a sustentabilidade. Nós agora estamos provando, estamos contratando pessoas, estão chegando os técnicos aí na ponta e você está vendo. Você está vendo os carros novos da Epagre, você está vendo os técnicos novos da Epagre, buscando sim fazer com que a Epagre cumpra a sua missão, que é de fazer assistência técnica, extensão rural e pesquisa em Santa Catarina. E gostaria até de fazer um registro do importante trabalho que nós temos feito com o jovem rural. Perguntem aí o pessoal aí da Serra Catarinense, o pessoal lá de Videira, o pessoal da região de Joaçaba, o pessoal da região de Campos Novos, o pessoal da região de Chapecó, de São Miguel do Oeste, do Alto Vale do Itajaí, aqui da Grande Florianópolis também. Pergunte aos jovens que estão participando das capacitações do SC Rural. Algo fantástico. Os jovens do interior estão tendo acessibilidade à melhor informação. Eles têm internet em casa já, mas agora eles estão aprendendo como usar essa informação, de como usar isso em prol da lavoura, como usar isso em prol do desenvolvimento, como usar isso em benefício da sua propriedade. É fantástico, é fabuloso, é impressionante o resultado que tem com essa piazada no treinamento dos jovens rurais. Esse é um trabalho que a gente faz, essa é a nossa missão, não fazemos isso por favor, muito pelo contrário, é a nossa obrigação, mas é com uma obrigação com satisfação. Quando se vai no sul do estado, se mostra um vídeo da história da cultura italiana, que bom, a Epagre está fazendo. Quando se propicia uma possibilidade do agricultor buscar um novo calcário, uma semente, um kit forrageira, quem que está propiciando isso? É a Epagre. Por isso que, conte conosco, procure o nosso escritório local, procure a nossa estação experimental, porque lá vocês vão ver e vão ter respostas muito fortes. Um conhecimento técnico, um conhecimento aprofundado, que é o que Santa Catarina precisa e merece. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola, no boletim do SC Rural, entrevista com o presidente da Epagre, Luiz Ademir Resman. Participe do terceiro encontro catarinense de educação ambiental, de 29 a 31 de outubro, em Piratuba, no meio-oeste catarinense. Educação ambiental, ética, inovações e informações necessárias para os novos tempos. Participe do Encontro Catarinense de Educação Ambiental. Inscrições no local até o dia do evento. E inscrições para a apresentação de trabalhos técnicos e científicos até 30 de setembro pela internet. Informações no site da Epagre e no site da SDS, Secretaria do Desenvolvimento Econômico Sustentável. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagre.